noites que eu passo sem sono, entre o copo, a vitrola e a fumaça, que ergo a torre do meu abandono e que caio em desgraça. É nas horas em que a noite faz frio e a lembrança ao castigo me arrasta. Solidão é o carrasco sombrio e a saudade a vergasta. Se eu cantar, alegria sai falsa. Se eu calar, a tristeza começa. E eu prefiro dançar uma valsa que ouvir uma peça. E eu recuo, eu prossigo e eu me agito, eu me omito, eu me envolvo e eu me abalo, eu me irrito, eu odeio. Se eu calar, a tristeza começa. E eu prefiro dançar uma valsa que ouvir uma peça. E eu recuo, eu prossigo e eu me agito, eu me omito, eu me envolvo e eu me abalo, eu me irrito, eu odeio. Please.